igrejas que até hoje conheci. A esse povo especial de boas obras, amor cristão dessa maneira eu nunca vi. Eu viajei de norte a sul, de leste a oeste, sempre cantando nessa terra varonil. De avião, de carro, barco e trem de aço, sem perder nenhum compasso, família do meu Brasil. Igreja santa, que não se cansa, irmãos queridos, a saudade é demais. Vai o abraço e a lembrança do cantador que veio de Minas Gerais. Eu comecei pelo estado de São Paulo, louvando a Deus em sua grande capital. Depois Campinas, Bauru, Lins e Marília, Piracicaba, Franca, Jaboticabal. No Paraná foi na região de Curitiba, primeiramente em Rio Branco do Sul. Depois Londrina, Maringá, também Guaíra, Paranaguá, Ponta Grossa, Cascavel, Foz do Iguaçu. Igreja santa, que não se cansa, irmãos queridos, a saudade é demais. Vai o abraço e a lembrança do cantador que veio de Minas Gerais. Ituiutaba já no estadão de Minas, a Uberlândia, Uberaba e Betim. No Mato Grosso, Cuiabá e Campo Grande, Ponta Porã, também Dourados e Coxim. Itumbiara, Goiânia e Brasília, cheguei em Palmas, Tocantins, que emoção. E de Natal eu fui a Belém do Pará, retornei de Carajás pra cantar no Maranhão. Igreja santa, que não se cansa, irmãos queridos, a saudade é demais. Vai o abraço e a lembrança do cantador que veio de Minas Gerais. Comia bode, xerém, baião de dois, na Paraíba, Ceará e no Piauí. No Pernambuco, carne de sol, macaxeira, em Maceió tinha lagosta e siri. Aracaju foi na moqueca pimentada, e na Bahia, carajé quente que dói. No Espírito Santo, em Vitória, eu tava inteiro, fui pro Rio de Janeiro pra cantar em Niterói. Igreja santa, que não se cansa, irmãos queridos, a saudade é demais. Vai o abraço e a lembrança do cantador que veio de Minas Gerais. Vai um alô para Rondônia e Roraima, para os irmãos do Amazonas e Amapá. Voei do Acre para Santa Catarina, Tamboril, Itajaí, passei por lá. Em Porto Alegre, Passo Fundo e Vacaria, churrasqueando e tomando chimarrão. Um povo alegre, sem vaidade e sem luxo, sei que o povo gaúcho ficou no meu coração. Igreja santa, que não se cansa, irmãos queridos, a saudade é demais. Vai o abraço e a lembrança do cantador que veio de Minas Gerais. Vai o abraço e a lembrança do cantador que veio de Minas Gerais.